Salvador, não tem nenhum balizador aqui na posição 03 do Santos 32. Gente, vou informar isso aí, só um minuto. Obrigado, tá, acabou de chegar aqui. 1896, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 050, ajuste no 062. Eu nomei a sem identificação. Tá 3226? Prossiga. Tá 3226, solicito autorização para acionamento na posição, posteriormente pushback. Autorizado, tá 3226. Chamo para início, push. Ah, tá autorizado o acionamento, chamo para o push, 3226. Gol no 896, desce para 2000 pés, via chegada, o ajuste no 02, reporte estabilizado em LSX da pista no 0. Descendo para 2000 com 1012, descendo via, vai reportar estabilizado em LSX.

Washington 3520, formação Delta, autorização Aracaju. Salvador, boa noite, são 3520, informação Delta, autorização Aracaju. São 3520, 4. Ah, sua escuta, prossiga. São 3520 para Aracaju, autorizado nível 190, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, pós-Jamo direto Aracaju. Controle Salvador 119.35, aciona 5547, então 3520. 590, autorizado nível, pistão no zero, decola, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle de 935, transponder 5547. Confirmando nível autorizado 190, então 3520, chame para posicionamento. 190 autorizado, 3520. Estabilizando o localizador, eu vou no 8. No 8, no meia, passando zona, completa aproximação, torre no 8, decimal meia. 8, meia, eu vou no 8. Então, igual no 8 no meia, uma meia e meia do externo, baixar a trava. 1 no 8 no meia, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, igual no 8 no meia. 816, solo ao 53, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Livra à direita, Alfa Juliette, pro 05, voo no 8, no meio. Direcionamento, portão de número 33520. 33520, no 3 autorizado, chino 07. Autorizado também. posição 07. Autorizado, chame táxi, então 3226. Autorizado a chamar para o táxi, 3226.